Ainda tem 7 mil, vamos lutar! Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. É embaçado sem perdão, true. Vou falar pro ser. Sem palavra, o homem é nada, não faz por merecer. Eu respeito a lealdade da família e dos parceiros. Rotina cabulosa no crime, seu pesadelo desfaz. Seus castelos, true, te joga na lama. Sem proceder, sem conduta, longe de quem ama. Vai chorar, vai amargar, implorar misericórdia. Sem debate nas pegadas, pronto pra ir pra cova. Eu vejo os menino bom na avenida, na apetite. Vejo os moleque louco ditando as regras do crime. Se é pra catar, ligar, nós tamo envolvido. Se é pra rimar, mafioso, rap bandido. Traz a pegada, o peso das palavras. Na rua, nós tá na cena. Desacreditou, é rajada. Dos meninão, que é zica pra sociedade. Faz as fitas no shopping, no estilo sem massagem. Mas aí, nós tem a voz da maioria. Paraná, nós tem a val das galerias. É nós que vem falar sobre o peso das conversas. É nós que vem dizer contra os playboys declaro guerra. Eu vou mostrar que não tô sozinho. Representar soltando a voz, vem com nós, meus queridos. Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Não é pagano, chicote estralou, corpo caiu. Morreu com fuzil, levando 5 da civil. Fora os que roda, no bate volta, mansão cativeiro. Cusquilo na pajeiro, de volta ao Rio de Janeiro. E vai morrer, posso dizer, que aguentar não é a cara. Homem de verdade, bandido, pesa a palavra. É um dos meus, um dos nós, mais um menino bomba que vai nascer de novo. No retorno pra muralha e vai trazer problema, pôs inveja, pôs coxinha. Cadeia não é eterna, é só questão de dia, de hora, de momento, de lugar. Dos parceiros, das foco e das vezes, dos resgates aos primeiros. Eu vi na favela vários ao meu redor. Uma multidão, várias mentes, um homem só. É bela vida, missão dos maloqueiros. Coragem a humilhar e do barro formou um guerreiro. Teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Lâmpada para os meus pés, pois é. Só a palavra, vamos que vamos na fé. E nas pedradas da vida, reviveu um guerreiro. Dos Bang Kipá, era vencido por eles. Em cenas como a Torre de Babel, ou em trairás como a de Jezabel. Vive o bom Deus, a estrela da manhã. Que um homem só, é só Ipan. Quando pra morrer, um desgosto amargo. Não aprendi a conviver com fracassos. De glórias em glórias, graças ao Senhor. Que do monturo ergue um vencedor. Joias não perdem o seu brilho no pó. Permaneci convicto como Jó. E na faculdade, terceira galeria, tem respeito e lealdade. Com os que são da família, jogo pra vencer. De olho no placar, de olho nas moedas. Sem se entregar, se curvar, demonstrar fracasso total. E aceitar as regras do comando de Baal. E quando pensam que vou de quebrada desistir. Vi Moscou, tem muitos comigo aqui. O prêmio é só pra aqueles que não se corromperam. Ainda tem 7 mil que não dobraram os joelhos. Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Nós também teve problema com nossa vida. Vários choraram na despedida. Mas quem tá pensando em querer parar? Igual nós ainda tem 7 mil, vamos lutar. Nós também.